quando eu atravessar o Jordão da minha vida, haverá um grande amigo que me ajudará. Só ele tem seus braços fortes pra transportar-me além da morte até o lar celeste onde vou morar. Vou louvar a Ele, quero estar juntinho dEle, se por lutas eu tiver que atravessar. Porque na hora da partida, encontrarei uma saída, a sua mão amiga me conduzirá. O caminho ao céu é longo, vou arrastando a cruz nos ombros, até um dia por uma coroa enfim trocar. E nesse dia de vitória, então verei ali na glória esse amigo que ajudou-me a cruz levar. Por isso vou louvar a Ele, quero estar juntinho dEle, se por lutas eu tiver que atravessar. Porque na hora da partida, encontrarei uma saída, a sua mão amiga me conduzirá. Oh,